Ela avassaia, clima de São João, bebê. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Passei o ano todo querendo te beijar. Você não me beijou, vontade não faltou. Logo no São João, você quer namorar. Vou pular essa fogueira, vá com o namoro pra lá. Passei o ano todo querendo te beijar. Você não me beijou, vontade não faltou. Logo no São João, você quer namorar. Vou pular essa fogueira, vá com o namoro pra lá. Namoro não, namoro não. Tô solteiro na pista, tô solto no São João. Não, namoro não. Vou aplicar uma dose de licor no coração. Ei, namoro não, namoro. Tô solteiro na pista, tô solto no São João. Essa é a quadrilha mais doida que eu já vi. Todo mundo embolar.